TBT. Não mudo, não tem jeito. Não ser romântico é esse meu defeito. Não sou do tipo que você tanto sonhou. Lembra seus flores com poemas de amor. Devinho Novaes, o Baizinho. Eu cego. E agora, depois do que eu falei, vai me mandar embora. Pois saiba que eu vou te levar no coração. Guarda pra mim a nossa história de paixão. É bom lembrar quando tentar jogar meu travesseiro. Não vá perder o sono com meu cheiro, pra não ficar sofrendo. Você também tem os seus defeitos. Pois saiba que eu te amei sem preconceito. Você é tudo que eu sempre sonhei. Sempre sonhei. Delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Avaro o coração, é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu. Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério, cê deixa esse cara, larga essa mulher. E a gente vai viver a vida como Deus quiser. Satisfação da nossa relação. Condenados a viver compartilhando o prazer, a cela da nossa paixão. Oh, oh, oh, oh, oh. Não quero advogado, quero ter de me fechar com você, amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Nós somos bagunçados e arrependemos esse pecado. É bandido esse meu coração, é o prisioneiro da paixão. É bandido esse meu coração, é o prisioneiro da paixão.